entrecortar a transmissão. Quem está autorizado, então? Autorizado, táxi à direita via pista, agilizando o ingresso e decolagem. O ingresso e decolagem sem parada, vento 100 graus com 1 no 7 nós. Pastolo 4. Para direita, saída da El, Leda. Após Leda, vou direto Bridge, onde se acerta a ferrovia. Aciona 501 no meia e o controle 120 decimal 8. Tá no localizador o voo 755. Voo 755, VLS, chame torre 1895. 1895. O Romeu Bravo Oscar reduza para 1970 nós, trânsito precede, meia dúzia de milhas à frente, um Boeing 737 da Gol. Romeu Bravo Oscar, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000 Azul 6918, desça para 2000 pés, ajuste 1019, redução para 2009. 2.000.000.000 Romeu Lima para o localizador, direita para 1110, reporte estabilizado, desça para 3000 pés, ajustado no 019. Para o táxi, tá 3155177 a bordo, 4 horas e 15, até no Galhão. Então, 3155, táxi via bate principal Índia, no ponto de espera, 118.95, ajuste 1011, bom voo. Táxi autorizado, 1011, pátio Índia, 1895, obrigado, bom dia. Paulo, muito boa tarde, é o 1055, táxi da informação Romeu, pronto para quase a convite. 1055, muito boa tarde, informação Romeu, confere, autorizado para Confins, nível 360, via Prisulu 16. Decola da pista 10, com a primeira curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde se recebe a ferrovia. Aciona 5010 e o controle 120, decimal 8. Autorizado para Confins, nível 360, via rota do plano Prisulu 16, decola da pista 10, com curva direita da El, Leda, após Bridge. Intercepta o peso do Bono 6, transponde a 5010 e controle 1208 do Bono 055. Bono 055, atendimento correto, repete quando pronto. Vai encontrar pronto. Pronto. Bom, 6314, mantém pronto? Confirme. Bom, 6314, mantém pronto? Mantém ainda, o limitado pela 280 VR Salvador. Para o Galeão, nível 380, via Prisulu 10 Desmap, após direto Lúbito e após conforme a rota do plano. Decola na pista 10, com primeira curva direita, no perfil da saída da El, Leda. Após Leda, voa direto para o São Bride, onde se recebe a ferrovia. Aciona 5027 e o controle 120 decimal 8. 380, conforme a rota do Lúbito, Mato Grosso, decola 10, curva direita, El, Leda, 5027, 3.08. 3145, correto, repete quando pronto. Romeu Lima, gente, mantém a 3000, redução para 150. Da Gol na final, alinhar e manter 1-0. Posso tráfico na curta ali, mantém 1-0, tá 3-1-5-5. Sumiu agora, ajustado 1011. 4-1000. Romeu Fox Trot Lima, mantém a escuta. Xené 6314, redução para 1909. 1909, Azul 4118, chame centro Recife, frequência 1251, altera 133-25. acima, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0, Lívia LS. 1-0, 1-0, Lívia LS. 6-3-1-4, está autorizado? 6-3-1-4, autorizado, e LS, já interceptou o lock? Ainda não, interceptou. Ok, gente, desça agora para 3 mil pés, o Xené 6-3-1-4, ajuste 1-0, 1-0. Seu Bravo, frequência livre. Interceptou o lote azul 6918. Azul 6918, Livre LS, torre 11895. 295, boa, 6918 azul. Seu Romeu Lima, desça para 2 mil pés, estado 1010. 1010, Romeu Lima. Como que ele está sendo usado na 17, né? Eficiente. Mantendo a escuta do controle, aguarde para a transferência para a torre e circular 17. 0 graus, 169. O Foxtrot Lima. Confirmou o código estacionado. A gente mantém ainda 500 pés, está sendo o código 0113. E o tipo de equipamento? Vai pousar em Salvador? Reporte através de Pituaçu, Romeu Foxtrot Lima. 90 graus, 159. Torre 1895. Gol 925, andou número 4 para pouso. Curva esquerda para 190, limitado pela radial 280 VR Salvador. Esquerda para 190, gol 925. Foi LS 6314. 6314 da Oxené. Vai descer pelo glide, está livre LS. Ainda não. Tem possibilidade de pouso na 7, visual? Tem, posso para o cancelamento, mudou-se de regra. Já está visual, Rodrigo. Ok, então, plano modificado ao zona 827. Eu posso na final do 7 pela direita. O circuito tem bastante travado. Romeu Lima. O meu Bravo Oscar no solo, os 27. Qual o estacionamento, Alissa? Ok, estacionar a frequência livre. O então, 3155 decolado aos 27, controle 1208. 208. Gol 925 para o localizador esquerda, pro 120, reporte estabilizado. Pro 120 para o localizador, gol 925. Salvador, decola, Altan 3155. Altan 3155, contato do radar, saída da El, suba ao 340. Da El 340. Alugou no 755, então vai manter a posição, não tem balizador aqui. Registrando ajuste para aero no 755. 155, pode Vadael? 3155, Prod Dael. 27, correção, Pastor 14, confirma o nível que passa. Pastor 1-4, controle. O nível que passa. Clareza 1. Está passando 0-7-0. Copiada. Azul 6918 no solo 29. Oliver na Fox, solo 29. Romeu Lima, faça uma base curta, ok? A base curta, evite redução aí o máximo possível. Informe estabilizado o final do ano 7. Base curta, informa estabilizado o final do ano 7, movimento de Olímpico. É, 6314, chame torre 11895. 1895, boa tarde. Olá. Bom, 925, está 2 mil pés, ajuste 1010, reporte, inspeção autorizado, final ILS. 2 mil pés, autoridade ILS, final ILS. Agora essa autorização de pouso. Tráfego que o preset está aqui na final da 17. Vai pousar e não vai interferir na sua aproximação. Ok, ciente, avistado, autorizado o pouso, 917, 1015 nós, papá triplo Romeu Lima. Autorizado o pouso no 7, Romeu Lima. Oi, Salvador, papá Romeu Foxtrot. Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Parque do Pico Açu, mantendo 500, independente de parte do 5, EDTA direto, se autorizado. A visão com a base de cada 10. Ok, mantenha a linha do litoral e informe a vertical do farol de Itapuã. O meu Fox Lima. Positivo. Isso, isso no 7. Aguardo para puxa após o taqueamento do aeronave da Azul, no 01, está livre para o ataque. Após o Azul no 01, não está ligado, está 3297. 25, chame torre 118, decimal 95. 295, bom. Por gentileza, vai aguardar antes, Juliette. 01, quanto se ocupar no 19 da Azul? É, amei, mantém, então, na alta, Juliette, 3217, está livre, pode parar, táxi. O meu Lima no solo 32, boa tarde. Fala da Puá. Ok, dá presente, agilizando, autorizado a aproximação direta para o pátio 5. Direto, vento 100 graus, 15 nós, chama no solo controlado. Informa o Boeing 737, 4 milhas do externo, ok? Positivo, agilizando, dá presente, pátio 5 do VTA. 03, o freio acabou de mudar a supressão. De gol 925, na Amélia, da Onda Zero. 925, continua a aproximação, agora de pista livre. Guardando 925. Pátio 5 BTA, o meu Fox Trot Lima. O meu Fox Lima, chama o solo controlado, 100 graus com 15 nós. Chamada solo controlado, Fox Trot Lima. Pode chamar o solo, né? 3, não pode? Seu solo foi uns 3-4, solo 1-2-9. 2-9. 3-1-4. 3-1-4, boa tarde, Alfa, é a porta da Juliette. Alfa, 3-1-4. Tá, 3-1-5-5, prossiga. Tem como coordenar, vai eu? Aguarde. Gol 925, check, trem livre pouso, vento 090 graus, 1-4 nós. 12, Gol 95. 3155, chame centro Recife agora, frequência. 1251, alternam 3325 e solicite direto ao centro. 251, 3325, o controle Salvador, boa tarde, é o 355487, passando Lúvido. 3587 na chegada AMAN, desça para o nível 050. Chegada AMAN, descendo agora para o 050, tá bem? Trip 5364, chegada Bonf, desça ao nível 060. O ideal, desça para o 060. Começou o meu confere agora, copy. Juliette, 6314. 6314, ingressa na Juliette. No Travesso 08, vai seguir o follow-me da Infraero até o gate 10. Afirmativo, ingressa na Juliette, no Travesso da 08, vai seguir o follow-me. 6314. Vamos lá. Meia 314, por gentileza, no Travesso 07, vai aguardar o follow-me da Infraero. Afirmativo no 07, vai aguardar o 07. Follow 21, decimal 9. 925, táxi de Alfa, mantendo a Juliette. Alfa, mantendo a Juliette. Para o táxi da 3217, 1977 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos. Então, 3217, táxi direito via Índia, no ponto de certo, 1985, ajuste no 00, bom voo. 1-0-0, via Índia, ponto de espera, 1-1-8-9-5, da 3217. Após o parqueamento da aeronave da Oxalé com a sua retaguarda para o gate 10, está livre para parar táxi. Após o parqueamento da aeronave, eu faço a chamada para o parque. Bom, 395, pro de Mar, pra chegar da Mar, desce até o 070. 070. Céu ali, Montreal, CCA, novembro, Fox, São 1. Uma centena de nível, decolando da pistão no 7, com primeiro curva direita, sai da árvore, após direto do destino. O alinhante está instalado para o sec visual. Aciona 5037 e o controle 120.8. Alinhar e decolar, vento 090 graus, 142. Só da linha decolar, 10, da 3217. A Lima, correto, confirma para que se encontre pessoas a bordo? Confirma que é o B com a torre, para acionamento e táxi, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-0, bom voo. tentar coordenar com o controle aqui. É o gol no 055, tá pronto. Se tiver aqui acionamento, tá no 01. 055, vai aguardar para push. Informo que o controle agora tá operando convencional, então as decolagens serão a partir de 5 e 5 minutos. Eu tenho uma aeronave puxando, aguardo mais alguns instantes para push. O gol no 055. É, 055 totalmente pronto, então tá aguardando. Decolado aos 4-1, chame o controle, 1208. 208, graças, boa tarde, bom serviço. Voador, boa, tá, 3217, passa 1200. 3217, subida Dael ao 360. Dael, 360, após o senhor pode voar letra, ou Dael? Dael, para a saída Dael. 3217. Polícia Federal. Pode o ATOC da presente? Está livre, 547, desça para 3.000 pés, ajuste do altímetro 1.0.0. Ativo com 1.010, descendo aí para 3.000 pés. Não abusando, pode voar então direto, Duna? Pode, direto Duna, para 3.000 pés inicialmente, 5487 é o número 1 na aproximação. Direto Duna, 3.000 pés, obrigado aí com 1.010. Em 3145 será o número 2 para push, informe-se devido a um controle de fluxo. As aeronaves estão decolando de 5 a 5 minutos, mas são estimados de uns 15 minutos para seu push. Aguarda. Pastor 14, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Salvador, voo no 755, frente da Romeu para Confins. No 755, Romeu confere, autorizado para Confins, nível 360, via Pirulo 16. Decolada a pistão no zero, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta aerovia. Transponder 5030 e o controle 120 do sinal 8. Confins, nível 360, via Pêrdulo 16, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda, Leda Bridge, lá intercepta. 5030, transponder 1208, controle, igual no 755. No 755, correto, está tudo pronto. Chamaremos. Estou confirmando, tem previsão de quantos minutos para o acionamento? Mais ou menos uns 20 minutos. Então a gente já pode entrar na fila, ok? Gente. Obrigado. 4.000 pés, ajuste 1010. 4.000, chegada bom, se programa. Ok, controle, possibilidade de coordenar pro 3217 junto a Recife voar direto do bridge? Aguarde, mantendo a saída. Mantendo, tô na sua escuta. Vamos tirar o número 5 para a decolagem, vai aguardar mais alguns instantes para puxar. 95, reduza para 210, nossa, número 2 na aproximação. Drogo Salvador, chamado Adolfo, 1-0, tem informação, Romeu, boa tarde. M210, vai na proa de Mari, para chegar da Mari, tem condições de manter a velocidade? Corre, Matheus, é o número 3, mas pode manter a velocidade descendo para o 050. Sim, 050. Minha irmã para o seguinte ataque 70, exceção papai, reporte na intercessão. Itap, para a chegada a Mari, o ideal, desça para o 060. Ponto ideal de descida, desça para o 060. Fala da 17 com curva direita. Ativo Serra Lima, autorizado ingresso na pistola 7, reporte alinhado e pronto. Morreu. 3560, chegada Mari, desça para o nível 080. Ono 395, reduza para 1709. Vai seguir um até 72 agora, 8 milhas, 12 horas, 8 milhas, na final ILS. Terceiro gol, 1-9. Trip 5364, reduza para 2109, número 3 na aproximação. 2109, o trip vai reduzir então 170. Você ajudaria? Não, 210, tá bom. Tá bom então, obrigado. Controle Salvador, November Yankee Mike para o regresso. November Yankee Mike, corredor forte no meu pé, reporte rotatória. Cadê o selo de 2500 lá no meu pé, suportará a rotatória, November Yankee Mike. Com 395, desça para 2000 pés, ajuste 100, reporte localizador, liga LS. Liga LS para 2000 pés, registrado velocidade, volume 395. Ele está estabilizado. No, 110 para 060. Trip está estabilizado a 9 milhas. Trip 5487, Live LS, chame torre 11895. 95, obrigado, bom serviço. 5487. Trip 5487, continue a aproximação, ainda 9 estado, vento 090 graus, 13 nós, altímetro 10, 10, reporte baixar travado. Ativo, aguardando autorização de pouso com 1010. 8395, ajuste no 00. Autorizado ao pátio, Índia, ponto zero, chama 2010, 399. Meia dúzia para pouso. 210, 9, 2, 2, 3. Anima autorizado de colapso no 7, vento 090 graus, no 49. Ajuste 1010, reporte localizador. 7 mil, 170, 2 mil pés, 5364, vai reportar o localizador. Meu Kilo Serra Lima decolado 50, chame controle 120 decimal 8, morro. Gente, é 1208. Olhe, boa tarde, Papa Romeu, aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Tá travado? Achado e travado, estamos 4.8 milhas. 487, avistado, livre pouso, pistão 90, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso, 090, trepé. Final da... do zero a três filas de certo. Bom, 395, velocidade mínima restrita. Gente, livre LS, bom, 395, chame torre 1895. 1895, obrigado. Tarde, eu vou no 395. Próximo marcador de certo da pista 10. Voo na 395, tráfego avistado, número 2 para pouso, vento 100 graus, 14 nós, altímetro 1094, correção 1010, guarda de pista livre. Guarda de pista livre, sim. 0 para Campinas, eu falo da pista 10, eu poderia decolar de 1023, desceu da Eoleda, pós-crise, a Pesilu na meia e a rota do plano, 5060 transponder, e o controle 108, a Ju é a base normal. Júlio 699, estejamento correto, pode quando pronto. CNE 6210, desça para 3.000 pés. Ajuste 1010, 1010, reporte localizador. Pronto, 1010, reporte localizador. Quatro, dois, zero, meia, chega para de Mário, para chega da Mário, desça para o nível 070. Gente, repetições a critério, 6210, reponte localizador. Vou parar. Na prova da rotatória, November Yankee Mike. Gente, reporte visual com campo, November Yankee Mike. Reportará todo o visual com campo, November Yankee Mike. João na 399, prossiga. Minha pergunta está para a linha rápida, decolar. Negativo, devido, como já informado, decolagem de, com intervalo de 5 e 5 minutos, uma aeronave já passou o externo para pouso. Obrigado, João, na 399. Torre Salvador, 35364. Boa. Bom, no 395, check trem livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 15 nós. É, embaixo travado, livre pouso, voo no 395. Trip 5364, continua a aproximação, número 2 para pouso, vento 090 graus, 15 nós, altímetro 1010. A gente aguardando 5364. 5 ainda na aproximação, curva esquerda, proa 030, limite é radial 280 do BR Salvador. Esquerda 030, limite 280 Salvador. 230. Quilo Romeu Oscar, prossiga. 399 visual com Boeing 737 na final. Permite. Desconsidere no 399. Autonomia 0318 e alterna Campinas. Livre, desce até 4.3560. Direto 4.3560. 10, corrigindo 1011 agora, meu Jesus. Gente, direita, Índia, ponte espera 10285, milhões, 1055 de velocidade. 18, decimal 95. 11895, novembro em que mais? Bom, 9. Eita, só com 9, quando 3, 9, 5, obrigado. Oi, Salvador, 93, Mike, pro da rotatória do Golfo Campo. Lembrem que Mike tem a ponte nacional de 3 milhas, ano 7. Reportará final de 3 milhas, ano 7, Lembrem que Mike. Trip 5364, cheque trem, livre pouso, estilo 0, vento 090 graus, 13 nós. Taxa travada, livre pouso, 5364. 9. Livrou para o pátio, na segunda. 395, boa tarde, Alfa, mantém a Anja Juliette. Alfa, mantém a Anja Juliette. Gol 1399, agora sim, avistando o ATR-72 na final do 1-0. Afirmativo. Após o pouso do mesmo autorizado, o ANI mantém a cabeceira 1-0. Após o pouso autorizado, o ANI mantém a 1-0, 399. Carlinhos, aqui, uma pequena, poderia para o destino, o 245. 245. Está livre, pelo Serra Lima. T2231 para o localizador direita pro A070, reporte estabilizado, desça para 3.000 pés, ajuste 1010. Ajuste 1010, chamar autorizado 2231, pro A070. T3560, desça para 2.000 pés, ajuste 1010, reporte localizador. 2.000, 1010, Charlie, pronto, copy. Disque Bravo Charlie, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 400, circulando na pista 17, com primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda. Após a Leda, voa direto Bridge, onde está receptor via Prisulo 16, até Belo Horizonte, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5074 e o controle 120 decimal 8, Disque Bravo Charlie. Trip 5364, não salva 58, livre direita, chama em salão 21, decimal 9. 1219, é isso? Afirmativo. 1 hora, 8 milhas, no mesmo rumo para interceptar o lock. Bastante, 223. 118, decimal 95, isso que bravo, Charlie, bom voo. 2109, desça para o nível 050. Milhas, o November Yank Mike. November Yank Mike, continua a aproximação, ainda nova estado, aguarde autorização de pouso. Aguardará autorização de pouso, November Yank Mike. November Yank Mike, faça um 360 pela esquerda devido ao tráfego aproximando da final da 1-0, já passando os tempos. Iniciando 360 pela esquerda, 3 milhas, November Yank Mike. 1399, autorizado de colapso 1-0, vento 090 graus, 1-4-2. Colagem 399. Polo Azul 699. Polo Azul 9, siga. Está vendo sequenciamento de colagem para Campinas? Copiei. Prossiga. Está havendo sequenciamento para a colagem aqui no Campinas? Afirmativo. Foi ordem do centro. Todas as aeronaves, independente do destino, vão ter que esperar 5 minutos para a decolagem. Gostaria de entrar na sequência 699 sem caminho. Gente, mais ou menos uns 20 minutos para cada fenômeno. Foi sobre um modulado, contém para o 699. Gente, mais 4 aeronaves para acionamento, mais uns 20 minutos mais ou menos. Na escuta, 699. Solo, tá 3, 1, 4, 5. Reduzir de milhas à frente, passarela. Até 3002, 13. Azul 4206, vetoração sequenciamento, mantenha presente pro limite o localizador, desça para 4.000 pés, ajuste 1010. Presente proa 4100 no 04206. Não escuta. 3145, dentro que pressão, pode para táxi. Portará para o táxi, está 3145. Modificado agora, desse partido de tráfego e ajuste em Salvador 1010, reporte passando 5 mil pés, aquilo Serra Lima. Xené 6210, controle. E com 14. Agora 5 x do grato. Chamativo, não vem aqui, Mike. No 395, está aguardando a liberação do gate 02, 09 da Tangente, seu puxo. E, correção, é o Passaredo, 2231, desça para 2000 pés, livre LS. 2000 ILS é o 2231. Azul 4206, mantendo a proa, limitado pelo lock, desça para 3000 pés, ajuste 1011. Ok, é 1011 agora, vai manter a proa e o limite é o lock, azul 4206. Próxima será o senhor, mais ou menos uns 15 minutos. Mantém posição, senhorita? Considere, continue autorizado a alinhar e mantém cabeceira no zero. Bom, entendeu? Alinhar e manter 1-0. O Xené 6210, decolado 02, posição no solo 02, livre direito, chame solo 121 nesse momento. 5032 e o controlino 20 decimal 8. Gentileza, poderia só repetir pra minha subida? Subida Arbor Elefa. Arbor Elefa, tá ok. Autorizado então 360 para Brasília, Presulu 17, decola 10, então curva direita, Arbor Elefa. 5032 ao. É o transponder, controle de saída 20.8, posição em A5 para entrar na frequência 1. 925, correto, passando para onde? Essa senhora teria o nosso número? Texto pressionamento. 30 minutos então, né? Obrigado. 33. Solo, Salvador, o senhor é 6210, levou nosso escudo. 6210, boa tarde. Alfa vai mantendo a Juliette. Alfa mantendo a Juliette, 6210. S4206. Autorizado final IS, pista 10 do 4206. Romão, se caixa M Torre, 118, decimal 95. Então, vice para a vitória em 2400, vai da cópia. Mike Bravo Zulu, boa tarde, no seu CSR, número 2 para cópia. Ô, meu Oscar, continue a aproximação, reporte na final de 3 milhas no 7. 755, prossiga. Podemos ir acionando aí, pushback. Tem uma aeronave da ação que já iniciou o push, ela ainda vai iniciar o táxi, e após a decolagem dela, serão mais 5 minutos para sua decolagem, serão mais a critério. Tá bom. 300, boa tarde. Boa tarde, é o controle do Salvador, 1055, da Gol, contato do radar, saída da El, sobrou 360. Ô Salvador, boa tarde, 360 na da El, obrigado. Estabilizou o localizador do 4206. 4206, complete, final ILS, chama agora a torre 11895. Vai completar e chama a torre 11895, um abraço, 4206. Desça para 4 mil pés, ajuste 1019. Ajuste 1019. Índice 2925, quando próximo, obrigado. 9-0. Azul 4206, chama agora a torre 11895. Torre Buena. ameaça azul 4206, estabilizou ILS pista 10, estamos a 10 milhas com 190. 4206, continua aproximação número 2 para pouso, aguarde número 3 para pouso, aguarde pista livre. Ok, 4206. Quantas milhas? 3. Ok, faça 360, 360 pela esquerda, Kilo Rui Oscar. 360 pela esquerda, né? Alô, Chané 6210, vai manter aqui para São Juliette. 6210, Juliette para 04. Ok, livre ingresso, Juliette, bate para o 04, grátis, Charito. Passarido 2231 no livre pouso, vento 100 com 14. Livre pouso 2231. 5560, livrando a circuito. 5560, Alfa, mantendo direto. Alfa, mantendo direto, 5660. Solo 699. 699, prossiga. Qual o número na sequência? Número 2. Só no gol 755. No 755, tá livre, vai para táxi. Ok. Boa, Duno, 0042. Como até a chegada 1042? Localizador. Após o TAP, 2000 pés, 1011, rebote estabilizado, 3100. 4. 3, 5, 3000, 4, 6. Afirmativo, isso que bravo, Charlie. Tá livre acionar e informa pro táxi. 06, nós passamos aqui já. Parece que estão chamando a gente aqui pro 03, pode ser? A gente siga no sinalizador então, 5364. 40, até liberação com Recife, chama agora aquele centro em 13325. 19, já. Com 390, controle. Tá bom, 3190, controle. Ok, tio senhor, mantenha ainda a posição. Mantenha a posição na. O passo agora de vem iniciar o táxi, ok? Direção 8. Pode estabilizar, tá 3190. Com 399, Salvador. Sim, o que eu vou colocar. Tem gente respeitou o final da 10? Não pede nada. Esse contato visual com a Embraer da Azul na final da 10? Arqueiro, irmão. Ok, então se programa aí navegação para se enquadrar na final como número 2. O vento de 100 graus com 11 nós, tem livre pouso 1 no 7, que nome é Oscar? Eu vou no 7, né, Oscar? 2, na proa de Mare para a chegada Mare, desça até o 050. A Torre Azul 4206 na curta final, a gente pode pousar? Pode pousar, 100 graus com 11 nós. Livre pouso Azul 4206, obrigado. Após o Leda, voo direto Bridge, onde está a ferrovia? Aciona 5076 e o controle 120, decimal 8. Devido a uma formação na proa de Leda. 7055 na proa 220 para desvio, reporte levando as formações. Eu batará, obrigado. Encontra e suas abordas? 09 no POB, para acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1 no bom voo. Táxi 124 a bordo, 3:30, alterna Campinas. 3:30, alterna Campinas, confirma o POB? 124. 124, táxi. Vai dar passageiro na passarela após? Vai iniciar o táxi, depois principal Índia, no ponto de certo, aí 1-8-395, ajuste 1-0-1-1, voo no 755. A gente vai dar passagem ao Passaredo, vai prosseguir para o ponto de certo da 1-0-295 a torre, 1-0-1-1, ajuste voo no 755. Passaredo 2-2-3-1, Juliette, para o pátio 3, posição 02. O Whisky Sierra até agora. Livre decolagem, vento 0, 1 centena com 13 nós, são 3145. 1 centena com 13, livre decolagem, 3145. 13325, obrigado. Dá mais 5 minutos. Passar mais 5 minutos, pressionar. Pressionamento, isso que dá o Zulu, número 06 para decolagem. Então tá livre, pode para táxi. Voo no 856, com a sinalização, está pronto para a copa e sequenciamento do estacionamento. 2000, está sinalizado 042. Autorizado iniciar o táxi em forma da papá. Eco Delta pronto, copa? Aqui é Eco Delta autorizado, Manatinho no meu pé, Zeblondão no sétimo, curva direita, corredor axé, aciona 0125 e o controle 120.8. Decolado ao Zulu 2, controle 1208. 08, boa. Que o meu Oscar no solo aos 12, estacionar a frequência livre. 4206. 4206, manter a presença, Juliette. Ainda Juliette, 4206. Sem contato, radar, saída da EL. Da EL 3145. Estabilizado, tá 3190. 390, IVLS, chame Torres 295. 295. Tráfego que vai decolar do 17. Só tô aguardando dar os 5 minutos entre ele e o tanque do colo à frente. Entendi. Então, com o pessoal de solo, após a passagem da aeronave da Gol, posso iniciar no 03? Negativo, aguarde a autorização, por gentileza, 1699. Guardando 03, 6999. Voo 925 na posição 5, completamente pronta, aguardando o sequenciamento. Gente, número 4 para puxo, voo 1925, agora é mais uma meia hora mesmo. Luiz Quebrão, Thiago, utilizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Está com a restrição para para decolagem de 5 minutos, ok? Devido ao o controle está operando não radar. A gente está a aguardar aí na sequência. Quando possível, no 013 para iniciar. 1856 para cópia. Prossiga para o 1856. Autorizado Recife, nível 390, via por isso 5-8, decolando a 1-0, com curva esquerda, no perfil da Puca, trânsito a Maracaju. Aciona 5-1-1-2 e o controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado destino de Rosa Bangô, nível 370, Pucaru, a saída via por isso 5-8, 5-1-12, transponder 128, controle de saída para o voo 8-5-6. 1856, correto para controle? 856. O senhor já aciona e decola, sem problema. Pode iniciar o feedback de acionamento e aguardar na porta-feira? Após a passagem da aeronave da Goa retaguarda, está autorizado. Após a passagem da aeronave da Gol, coordenação com o pessoal do solo, tem livre que fica de acionamento 03, apontada para o taxa 699. Que Bravo Charlie, livre de decolagem, o vento 100 graus com 13 nós. Peso no 4, vamos que esteja muito baixo, confira. Menos uns 40 minutos, 163, 14, mais 2, 4 aeronaves. No solo 17, chama o solo 219. 1219, boa tarde, 190. 042. Gol 042, complete final ILS, chame torre 11895. 954. Espaço travado, da 10. 042. Tem livre pouso, vento 100 graus com 13 nós. Livre pouso. 042. Papa Tango, Whisky Bravo Charlie, decolado aos 17, chegou o controle 1208. 1208, boa tarde, Bravo Charlie, obrigado. Gol 1856, informa que tem uma sequência de mais 8 aeronaves para decolar devido à restrição do tempo. As aeronaves estão decolando de 5 em 5 minutos. Aguardando aqui no 86, qual que é a nossa primeira temática? Antes da Juliette, 3190. 1077, confirma, por favor. Chamado para puxa. Máximo. Gol no 856, confirma o nosso número para pushback. Afirma o gol no 755. Após o pouso, a linha mantém. Após o tráfego na final, a linha mantém o gol no 755. No gol 1856. Gol 1856, prossiga para o solo. Confirma o nosso estimado para pushback. Papá Romeu, isso que dá risco na escuta da torre. Estão na sua frente, já estão iniciando. A senhora não tem o nosso número na sequência, não, né? Tarde, Golão 601, ao chegar a Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste 1010. Tan 3145, serviço radar encerrado, chame Recife, frequência 133, decimal 25.